Por intermédio do Sr. Presidente da Junta, o Presidente António Soares, chegou-nos a Lisboa um pedido de auxílio para a aquisição de animais, cabras neste caso, para os pastores que tinham perdido as cabras. Parámos para pensar, era uma grande responsabilidade, mas não há nada que seja impossível. Lançámos um apelo e pedimos aos nossos amigos para apadrinharem uma cabra. Uma cabra custava 65€, podiam dar nome, uma é a Mel, outra é a Daisy, outra é a Filipa de Lencastre, outra é a Honraca. Estão aqui 83 cabras com nome e 2 botes. Foi todo o processo de angariação de dinheiros, isto andou à volta dos 5.000€. Nós fomos recebendo os donativos dos amigos, o Colégio de Sagrado Coração de Maria em Lisboa, que tem que de facto fazer um destaque, coletaram-se e ofereceram 15 cabras, particulares, empresas, famílias, e aquilo que inicialmente eram 48 cabras e 2 bodes passou a uma realidade de 85 cabras. Eu acho que foi um sonho tornado realidade. O importante é que o Conselho de Oliveira do Hospital tem que renascer. E tem que renascer, e esta é uma das formas dele renascer. Trazendo vida, faz com que os pastores que tudo perderam, ou outro dia tenham a obrigação de ir para o campo, levar os seus animais e tudo isto começar a circular.